olha aqui, um SMS de meu cunhado. É uma menina e se chama Gabriela. Nasceu hoje às 4h20 da manhã. Parabéns! Que alegria, Fabiana! É a sua primeira sobrinha, né? E a mãe da Nenê, como vai? O Breno escreveu: Cristiana e Gabriela, ótimas. Eu vou visitar a minha irmã e a minha sobrinha agora. Elas estão na maternidade de Santo André. Ah, conheço! É uma maternidade muito boa, Fabiana. Eu já fui lá várias vezes. Ah, você já foi lá. Que bom! Eu não sei onde fica. Como é que eu posso ir para lá? Olhe, de metrô é longe, mas é fácil. Nós também já fomos lá de carro. É distante e complicado. É melhor você ir de metrô. Depois você faz baldeação para o trem e vai até Santo André. E aí, na estação, você pega o ônibus.